Casa da Bateria e Lubrificantes tem qualidade pra te oferecer. Tudo em peças e serviços, balanceamento, Visioline 3D. Super troca de óleo, faz alinhamento, peças e acessórios, venha conhecer. Casa da Bateria e Lubrificantes, o melhor pra você. Na Casa das Baterias tem uma linha em baterias das marcas mais conhecidas do mercado. Temos lubrificantes, filtros, peças, pneus, alinhamentos e balanceamentos Vision Line 3D. O melhor balanceamento do mercado, conhecido nas cidades grandes. Temos uma mecânica totalmente especializada com mecânicos especializados. Olha só, na sua troca de óleo, você tem a troca gratuita. É isso mesmo, vem pra cá. Aqui nossos preços são os melhores da cidade e nosso atendimento, você que vai dar a sua nota. Parcelamos em até 4 vezes nos cartões e à vista o desconto é todo especial. Casa das Baterias, autopeças e baterias para caminhão, carros e motos, lubrificantes e filtros para toda a linha leve e pesada, ainda rolamento e pneus. Telefone 996610237, 992383523 e 98198-5802. Avenida JK de Oliveira 302, no centro de Dom Eliseu. Casa da Bateria e Lubrificantes.